Atração, mais uma força. Atração, Chapecó, Santa Catarina. Eu queria dizer a todos os presentes, hoje ele tá no baile, tá escondidinho, com vergonha de aparecer. Quem tem um amigo boi aí, aponta pra ele aí. Quem tem um amigo boi, aponta pro teu amigo boi. E fala assim pra ele, eu te avisei. Meu amigo tá namorando, não tô entendendo nada. DJ Frequência Mix. Relacionamento sério, é marmita da quebrada. Enquanto ele tá indo, vários amigos já foi. Enquanto ele tá indo, vários amigos já foi. Levanta a tua mão, quem tem um amigo foi. Aponta aí no baile, quem tem um amigo foi. Tirando a minha paz, preciso desestressar, não tô aguentando mais. Eu já tô cansado disso e vou mudar essa situação. Hoje eu quero que se foda, vou me jogar pro bailão. Ô Batata, cê pensa que vai aonde, filho da puta? Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que? Atrás de xereca. Eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que? De xereca, eu vou pro baile, eu vou pro pega, o que, o que? Ah, de xereca. Vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê xereca, vê